Estamos chegando pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Atlântida é a rádio do Jack Johnson, com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos com um gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin ou cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Porazinho! Olá, boa tarde, gente. Beleza, irmãozinho? Boa tarde, sul do Brasil. Boa tarde, Alexandre Fetter. Boa tarde, amigos da mesa. Tá bem, Porã? Que beleza! Um dia de sol na vida do sujeito faz isso, né, Porazinho? Que bom. E tu, Maurício Amaral, tá bem? Eu tô bem também, cara. Que bom. Potter! Sei, cara. Sei. Por que, cara? Variedade. Vai puxar pra baixo já, Potter? Vai. Todo mundo botando pra cima e tu vai puxar pra baixo. Pô, tá bem, eu tô mal, assim que é a vida, né? É, a eterna gangorra da vida, né? Tá bom. A nossa relação é assim, tá bem, prefiro mas ser sincero com a audiência. Tá certo. Não tô bem, mas vai vou melhorar, trabalhar. Vai melhorar, né? Logo mais até as duas da tarde já tá melhor, sim, tenho certeza. E tu, Cajezinho? Oh, muito bem, que beleza, tranquilo. Muito bom. E temos a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, a mina do Patrola do Rio Grande do Sul, agora em HD. Rodai, Rodai, Rodai, aqui, tudo bem? Olá! Olá! Meu nome é Alexandre Fetter. Pretinho Básico. E nós somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos juntos até as duas da tarde, nesta boa vibe, nesta quarta-feira, 18 de maio de 2011, dia do vidreiro. Opa! Ah, é? Não seria vidraceiro? Eu ia dizer, dia do vidreiro. Eu acho que o vidreiro é o que fabrica. É o que produz o vidro. Transforma areia em vidro. É. Tá eu certo. E o vidraceiro é o que trabalha com o produto já pronto. É, acho que o vidreiro é aquele que assopra e faz o vidro. Eu já vi que muito é bonito de ver, né? Os caras assoprando e vai a garrafa, né? O Maurício já tentou, né, Maurício, assoprar e transformar ele. Ele se confunde, ele se confunde, ele não tem isso. Oh! Eu tentei fazer um... Beleza, Mr. P. Não, eu tô aí. Ah, não, eu tô vendo que tu tá aí. Eu tô vendo que tu tá aí. Difícil não ver. Tu tá aí. Ah, obrigado, Porã. Olha como bota pra cima o Porã, cara. Só bota pra cima, é só energia positiva, cara. Good vibes, Magnata. Eu fico muito feliz, cara. O Pito, quando tá de lado, tu não vê. Só de frente, né? Mas o nariz. O nariz, o nariz. Hoje também é dia dos museus. Olha, você que parabéns, Cachê. Muito obrigado. Sabe porque o pessoal daqui reclama, cara, que o brasileiro, quando vai pra fora, ele fica uma tarde inteira pra entrar no museu, e aqui, cara, não, aqui não, não vai no museu. É quando vai pra fora, o programa é ir a museu. É, museu. E aí no Brasil ninguém vai a museu. É verdade, não é programa. Talvez então, os museus então, lá sejam melhores. Não, não, então tá aí mais obras. A dica de Maurício Amaral de que as pessoas, os responsáveis, divulguem mais a existência dos museus, verdade. Que talvez seja falta de informação e de conhecimento dos mesmos, que as pessoas não visitam. Não, e o Pi falou, desculpa, Cagê, rapidamente, o Pi falou uma coisa muito boa, muito correta, porque eu, por exemplo, descobri só há poucos dias atrás que numa rua onde, por onde eu passei a minha vida inteira, no bairro onde eu moro, há um museu. De quê? E ouvindo vocês... Na João Teles, no bairro Bonfim, tem um museu, eu nunca eu ouvi dizer. Do quê? Museu. E não, esses dias vocês não estavam conversando sobre o museu da PUC, se não me engano, que é o Sim. É um que eu também desconhecia, vão me chamar de ignorante, não foi em busca, pode até ser, mas tem coisas que cabe às pessoas mas divulgar. Mas isso que o Potter falou agora é importante. O museu do Louvre, ele é melhor. Aqui no Brasil não se valorizava os museus. Não se valorizava os museus. E nem mesmo os artistas, né? Sabe que... E aquela coisa cultural, porque uma coisa que chama atenção no exterior e que me chamou muito a atenção quando lá estive é as crianças indo ao museu com o pai e a mãe na frente da obra e o pai e a mãe explicando aquela obra de arte para a criança e a criança atenta naquilo ali, entendendo que aquilo faz parte da vida dela e que ela quer de fato saber. Aqui as crianças, elas têm a mesma sede de conhecimento, né? Cabe aos pais entregar a coisa certa. Despertar então a gente também tem que despertar isso nas crianças, né? E isso tem muito a ver com a cultura do país de chacotear, de debochar, de desvalorizar o velho. Não, e o velho. E o que é nosso também. Obrigado, Pi. Obrigado. Presta atenção no que Pi tá falando. Cala a boca, o velho é retrógrado, é ultrapassado. Isso, o velho não tem valor. Velho tem que ser deixado de lado. Muito bem. O museu faz parte exatamente da construção dos valores. Isso aí, eu queria falar. Em nome dos fala, Girina. Não. Em nome dos museus? Não, fala, tá muito velho, sabe que tem um museu. Queridos, eu não querendo ser chato, mas já sendo, ainda temos que comemorar o Dia da Boa Vontade. É, esse assunto é um museu. Eu gostaria de dizer. Esse assunto é um museu, passa pro outro. É, temos que comemorar o Dia da Boa Vontade, o Dia do Petroquímico. Hoje é Dia do Petroquímico. E também temos que mandar um grande abraço, um beijo enorme, se conseguirmos alcançá-las, as girafas. Porque hoje é o Dia das Girafas também. Eu já toquei numa girafa já. É um bicho muito simpático. Toquei numa girafa, já olhou pra mim, disse, olhou, só que tu subia numa escadinha. Patrola, lembra que eu visitei lá? E aí tinha um lugar que sobe, né? Obviamente, pra poder ver. Ficar na altura dela. Sabe por que a girafa tem o pescoço grande? Porque ela se adaptou. Ela se adaptou e foi crescendo cada vez mais pra buscar os frutos e as folhas lá. E ela consegue ver de longe a aproximação do predador. A girafa seria o parente do braquiossauro, né? Que é o dinossauro aquele com o pescoço maior. É isso. Muito bom, porra. E a girafa, eu fico pensando na grana que ela gasta pra comprar um cachecol, né, cara? E a girafa gasta. Dá alguma volta, né, cara? Ela mata, ela é um dos bichos mais mortíferos que existem. De seres humanos. Esta razão que eu também sou alto, porque desde pequenininho eu sempre quis pegar todas as mulheres de todas as alturas. Aí fui crescendo. Aí ficou assim. E a girafa, quando toma o iogurte, chega no estômago com prazo de validade vencido. Já é. Todo iogurte faz mal pra girafa. Por isso que ela é magrinha, vai aos pés. Vai aos pés. Né? Imagina o torcicolo da girafa. Agora já vencemos aqui o dia 18 de maio com todas as suas comemorações. É um dia bastante movimentado. Hoje é aniversário de um cara que o Piante se informou hoje de manhã, um cara que tá vindo pra Porto Alegre, Floripa, em promoções da Atlântida. Jack Johnson. Nasceu em 1975, Jack Johnson. Bem novinho o Jack Johnson, hein? Toca dia 2 em Porto Alegre, dia 13 em Florianópolis. Isso aí, legal, vou estar lá. Vamos então aos destaques comentando. Vai estar lá, Pausa. Tá lá, Magna, tá lá em Floripa. Lá em Floripa. Vamos junto então. Não rolou porque o D-Love vai fazer a abertura, Isso. E eu vou ter que ficar do lado de fora mais uma vez, mas com a banquinha. A banquinha do Magnata, toda a família trabalha na banquinha do Magnata. Eu fico lá tocando violão, a nega guerreira fica vendendo os produtos e o gurizinho fica fazendo umas cacacas na volta, né? O pauzinho. Fala aí, nega guerreira, que tem notícias da Vesguinha? A Mesguinha, ela partiu e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Aliás, Rodak não tava aqui. Ele é o Pause, né? Tem o Pauzinho. Sim, eu sei. Tem o Taquim. E aí descobrimos o avô do Pauzinho, o pai do Pause e Pauzão. Olha aí o Pauzão. Rodaica, Pauzão, Pauzão, Rodaica. E é vivo ainda o Pauzão? Tá ali, ele ali, ó. Voltou, vivo, conservado. É, ele tá meio caído, mas tá meio caidaço, Pauzão, né? Tô meio verde. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Foi desarticulada nesta manhã a quadrilha suspeita de assaltos no bairro Floresta, em Porto Alegre. Isso aí. Bando seria liberado por uma jovem grávida. Meu Deus. Caramba. A Franciele Andrade de Souza, de 18 anos. Que beleza. Foi presa com outros dois homens. Sem saída da caixa baixa. Tu nunca vai desconfiar de uma mulher grávida, né? Não lidera a quadrilha. E muito jovem, né, cara? Não tem ainda, a princípio, inteligência do crime, né? Mas aí é que tá, cada vez mais cedo se tem a inteligência do crime. Eu olho uma mulher grávida e imagino duas coisas. Eu olho uma mulher grávida. Saúde, né? Da mulher grávida. Já tá presa. De novo, duas vezes. É um drama, cara. Sabe que uma mulher grávida presa, ela tem um filho dentro da prisão. Ela tem o direito de permanecer com o filho por algum tempo, que agora eu não vou saber, não sei quanto. 6 meses. E num determinado momento, ela tem que se separar da criança. Sim. Então, tu imagina, tem um filme, Olga. O que carrega essa mulher, né? Aham. Que além de ser presa por um crime que cometeu, tem a pior dor da sua vida de ter que separar do seu filho. E tem aquelas que não cometeram, né? Que muitas vezes estavam com um companheiro que cometeu um crime, entraram como cúmplices, grávidas e foram parar na cadeia. É muito triste isso. O filme Olga mostra aí, não mostra? Exatamente. Ela nasce a... Não mostra isso aí. Uma das cenas Anitta, é isso. Né? A filha deles. A Anitta nasce na cadeia. E a arrancada dela. Muito triste. Homem assaltado na Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, veio do Rio de Janeiro para fugir da violência. Mas que beleza. Ah. O contador Décio Gonzalez Valério, de 48 anos, foi atacado às 8:30 da manhã. Ele foi rendido pelo assaltante instantes depois de parar de moto em um semáforo perto da Praça Seixas Neto, quando estava indo para o trabalho. O Décio é carioca do Rio de Janeiro e havia se mudado para Florianópolis justamente para escapar da violência da capital fluminense. Ele estava de moto ou o assaltante estava de moto? Ele estava de moto, indo para o seu trabalho, parou a moto no sinal e foi assaltado. E tu sabe como é que o cara abordou ele, né? Desce, ô, cara! Putz! O pessoal tá assustado. Dedé Feelings. Dedé Feelings. Gostei. A gasolina está pesando cada vez mais no orçamento. A Fundação Getúlio Vargas aponta que gastos com combustíveis chegam a 5% da renda mensal. As famílias gastam mais com combustível do que com energia elétrica, que é 3% da renda. Medicamentos também, 2% da renda. E arroz e feijão, 0,6% da renda. Tá danado. Deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo é uma alternativa. Cada vez mais... Latente. Latente. Que bonito. Oh, necessária, né? Cara, e hoje eu tava ouvindo na Rádio Gaúcha de manhã o caso de uma ouvinte que mandou um e-mail dizendo que saiu de São Leopoldo ontem, pegou o trem e chegou em 30 minutos em Porto Alegre. E hoje ela resolveu vir de carro. Saiu às 7h20, era 9, ela não tinha chegado. Mas hoje tinha uma hora e meia. Tinha uma manifestação da Via Campesina. Mas só piorou. Mas já é ruim. Mas ganha. Sabe que teve um ouvinte esses dias que mandou e-mail que ele tá com tendinite de tanto acelerar a embreagem. Embreagem acelera. Mas sabe por que a grande maioria dos carros na cidade do México são automáticos? Isso aí, cara. Tem uma amiga minha lá em Abu Dhabi, que a maioria dos carros também sai automático da fábrica. Mas é que lá é por outro motivo, né? É, lá porque lá tem abundância. Aí, pra tirar carteira, no carro automático tem fila de 2-3 meses. E pra carro com marcha, tu faz no outro dia a carteira. É mesmo. Porque ninguém dirige com marcha. Ela, como ela veio de uma escola brasileira, sabendo dirigir, né, pra fazer a carteira lá. É uma pena que o carro automático seja tão mais caro que o manual. Pois é. Que lá fora não é assim, né? Mas aqui é, né? Mas é que a indústria automobilística brasileira é muito cara, né, cara? Muito cara. Tudo aumenta muito preço. Não, deixa eu te dizer, cara. O que aumenta muito é o imposto que a gente paga. Sim, o IPI, eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma caixa do Bob Marley que saiu agora recentemente. Um pequeno exemplo que diz muita coisa. Eu paguei $58, recebi em casa depois de 30 dias, tá? Eu fui ver na loja, $58 dá cento e pouquinhos reais. R$112. Fui ver na loja, cara, quanto tava ontem? R$445, meu irmão. Não dá. Sabe? Então não é nem o dobro do preço, é 4 vezes a gente paga mais. E isso é no CD, é no vinil, é no carro, é em tudo, cara. Em tudo, é um absurdo. A gente é roubado todos os momentos nesse país. A gente é roubado pelos governos, a gente é roubado pelo imposto que se paga e é um absurdo, cara. Não tem porquê, né? Tu cobrar verdade, 4 vezes mais do que custaria. Chega a ser deprimente ouvir falar isso, cara. Parabéns, Porã. Parabéns. No blog do Pretinho Básico tem um vídeo que eu coloquei ontem à noite de uma professora do Rio Grande do Norte num desabafo, sobre educação e a vida dos professores, que é... se quer ficar mal, quer ver assim o quão triste é, bota nesse vídeo no blog do Pretinho. Não, que não é ficar mal, acho que tem que ver pra se alertar. Pra pelo menos saber o que acontece. Saber o que tá acontecendo. E outra coisa, né, cara? Por exemplo, o teu filho, Porã, tá? Que tá na aula. O teu filho, KG, que já tem 10 anos, tá? 11. Não sabe quanto o professor dele ganha, por exemplo. Né? Não sabe quantas dificuldades o professor dele passa pra estar ali todos os dias pra cumprir com a sua profissão, pra fazer a coisa que ele mais gosta na vida, porque quem é professor porque quer ser professor. É vocação, vontade de ser aquilo ali. E isso é muito triste, cara. Eu sou filho de professor, né? Eu sei exatamente como é que funciona. Todos nós aqui somos, né? Não. Eu sou filho de professor. Eu sou neto. Traficante com... um tempo atrás era muito comum, né? Sim. As mulheres eram ou donas de casa ou professoras. Curso normal. 64% das famílias brasileiras estão endividadas. A taxa de maio ficou acima da registrada no mês anterior, que era de 62%. agora temos 64. Percentual de famílias que se consideram muito endividadas é de 17%. E muitas vezes é a dívida burra, né? Não é aquela dívida que faz crescer, que o Potter... Sim. É cartão dívida... de crédito isso, especial. Exatamente, a dívida burra. Essa dívida não faz tu crescer. Juros. Tu te endividar pra tu comprar um bem, ok. É uma dívida inteligente, mas essa aí é a... E o que acaba acontecendo é que as pessoas refinanciam seus empréstimos bancários pra continuar pagando. Os juros. Cara, isso aí é um juros que assim, ó, vai longe. Pra pagar menos. Vai longe, tu passa o resto da tua vida pagando. É, o negócio é assim, entrou uma grana, paga a dívida. É. Entrou uma grana, paga a dívida, até zerar, é, e aí faz diferente depois. E aquele mínimo a pagar no boleto, aquilo... Não pega ratão aquilo ali, cara, porque tu te baseia naquilo ali. Ah, não, então tá, então eu vou pagar isso aí, porque estão sugerindo o mínimo a pagar, beleza. Tu sabe o pior de tudo, né, cara? Sabe que um economista dando uma dica, se tu não conseguir pagar toda a fatura de um cartão de crédito, tu paga o dobro do mínimo. Paga o dobro do mínimo, que aí tu vai estar pagando alguma coisa do cartão e não só os juros do cartão. E aí tu vai estar conseguindo amenizar. E uma outra dica importante, você que tem, que aspira a ter um cheque especial com um saldo enorme negativo, um cheque especial com muita grana e um cartão de crédito com muito limite, isso é uma armadilha. Porque o cara, cheque especial é o pior de todos. Se o cara ganha, por exemplo, 5 por mês e tem um cheque especial de 25, tá ferrado. Porque ele não vai viver com os 5 do mês dele. Ele vai viver com 5 mais 5 do cheque especial. Tem que ir no banco pedir pra diminuir. Exatamente. Vai no banco e pede pra diminuir. Mas o senhor pode. Eu não quero. É isso aí. Aí o senhor não pode. Aí já começa com a violência. Sabe que uma vez um amigo meu me falou isso? Um amigo meu me falou, cara, eu fui no banco e diminuí pra R$250 o meu limite. Eu falei, tu tá louco, cara? Todo mundo quer limite. O cara, mas vai lá na frente, tu vai me dar razão. É isso aí. Dito e feito, cara. Lá na frente limite, eu tô dando razão pro cara. O cara tá na rua, o problema é que a gente tá falando de uma forma preventiva e a situação das pessoas já hoje é a seguinte, disso, né? Ela recebe... Aí o salário entra na conta, cobre o especial e às vezes não cobre todo, porque ainda tem o juro do especial. Então, tu não tem saída. Pra tu alimentar a tua família, tu vai ter que usar de novo aquele especial que tu já cobriu. E aí fica o juro sobre juro e aí tu não tem mais saída, entendeu? Aí tu vende um bem se tu tiver pra cobrir aquilo. A mãe? O nosso caso é já falar do cara que já tá nessa situação, né? Porque se der pra prevenir, a prevenção é essa. Melhor. O problema é quem já tá. Melancias cultivadas na China com excesso de substâncias químicas estão explodindo. Literalmente. Ah, que loucura. A notícia divulgada pela imprensa estatal refere-se à região como um campo minado. Imagina, cara. Os agricultores abusaram no uso de pesticidas e fertilizantes. As melancias bomba foram cultivadas com um acelerador de crescimento sem ter como vendê-las. A melancia pode ser usada apenas como alimento para porcos e peixes. A gente tem um áudio da melancia explodindo. Isso aí é muito louco, que eu já tive plantação de melancia bomba. Já tive. Aí cortou a melancia. Muito problema. Plantação de bomba. Problema. Agora tá difícil plantar, né, cara? O cara bota agrotóxico, bota o negocinho aí, né, pra dar um fermentinho pra crescer e explode a melancia. O cara vai entregar a encomenda, o combustível tá caro. Aí tem que repassar. Aí os caras compram menos. É triste. Aí tá brabo, magnata. As plaquinhas lá nas entradas. Cuidado, campos de melancias. Cara, tem um vídeo no YouTube. Eu vi ontem até meu amigo Zé de Anamaré me mostrou. É o grande zero, que é o seguinte, eu acho que é na Irlanda, é um esporte que tem na Irlanda, são centenas de catapultas enfileiradas, uma do lado da outra, jogam melancias. Pra acertar bonecos a uma distância X daquelas catapultas, delícia, com melancias. Daí era uma competição só de mulheres. E aí uma mina pegou a melancia, todo o peso dela ela botou pra trás, puxou aquele elástico com a melancia, puxou e largou. A melancia foi, enrolou na borracha e voltou na cara dela. Cara, procura no YouTube que é de dar muita risada. É verdade, vai rindo. Bota aí, Maurício. Uma brasileira foi reconhecida pelo Guinness, o livro dos recordes, como a pessoa mais velha do mundo. Olha. A mineira Maria Gomes Valentim, de 114 anos, é moradora da cidade de Carangola. E nasceu em 9 de julho de 1896. Fez, tirou. Lembra, né, Cagê? Fez pré com o Cagê. Aí ela se casou em 1913, mas seu marido morreu. Olha só, cara, ela casou em 1913 e o pobre do marido morreu em 1946. Cajinha tava no velório. Olha que deve ter incomodado essa desgraçada, o pobre do velho, cara. Aí a véia tá solteira desde que vaso ruim não quebra, por isso que ela tá viva até hoje. Imagina. Mas ela tá solteira, isso é que pode ser. 56, 66, 76, 86, 96, 2006, mais 5. Mais 5. 65 anos. 65 anos solteira. Viúva, tá viúva. Ela viu o voo. Ela teve apenas um filho. Que teve. Já morreu. É, aí ela teve 4 netos, 7 bisnetos e 5 trinetos. Trinetos, né? Não, é trinetos. Que idade sei. Ela tem agora, né? Trinetos. 114, é. Tirou o posto da Hebe, então. Conhecida como Voquita. Voquita. Ela parece ter herdado a longevidade do seu próprio pai, que também viveu muito, viveu 100 anos. Olha só. Ah, morreu o criança. O pai da dona Quita. O pessoal não pode secar ela, porque 9 de julho agora ela vai fazer 115, bah, né? Então, vamos lá, eu tenho uma avó que tem 100 anos. Eu tenho uma que tem 98. Bom, eu falei pra você já que o meu bisavô foi pro 115, né? 115 sério? Morreu teu bisavô? É mesmo? Caraca. E aí o filho, o meu trisavô e o filho dele, meu bisavô, com 105. Isso quer dizer que a rodar que vai viver bastante, Fé. Se prepara pro pior. Que isso? Se chegar no 100, olha. Não, eu quero mais ela é que vai viva. Ali, eu, viu? É que... eu mesmo não vou viver. Ela vai estar ali. Fazendo patrola, Rodaca. Finalizando em HD o patrola. Sei lá qual é o D que vai ser, né? Não vai mais ser H, Mas já pensou, cara, o Fetter hoje de noite deita a cabecinha no travesseiro. Pá, que merda, vou morrer antes. Tia. É certo. Mas a avó do Alexandre também tá com 100 anos. Mas a triste notícia é que o meu pai morreu muito cedo. Por exemplo, daqui a 5 anos, meu pai morreu. Eu hoje, na minha fase, daqui a 5 anos na minha vida, meu pai morreu. Tu puxa mais pelo lado do teu pai ou da tua mãe? Da minha mãe. Respondeu rapidinho. É vamos dar uma girada por aí, Marcelinho. Vamos para o mundo, cão. Vamos, Marcelinho. É verdade. Mais uma vez, Marcelo está no departamento médico. Uau, que houve com o Marcelo? Está novamente fazendo aquele exame das hemorroidas. Está queimando as hemorroidas. Quer que eu ajude você? É verdade. Não preciso de ajuda. Então eu vou ajudar. Velho decrépito. Vamos lá. Tarado. Manchetes. Tarado, chinelão. Notícias no Pretinho Básico. É verdade. Jovem fica bêbada em aeroporto e quase perde o próprio casamento. Ela não queria casar. Não queria casar. É verdade. Uma mulher que não queria casar. É verdade, ela ficou bêbada. Quase perdeu o casamento. A norte-americana Megan Beers, de 23 anos, foi presa no aeroporto de Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos. Minnesota é após beber demais em um bar do aeroporto. De acordo com a polícia. Beber não case, né, Marcelino? Entrou nessa. De acordo com a polícia, Megan estava aguardando para pegar um voo para Salt Lake City. Iria se casar? Ela ficou furiosa quando os policiais não a deixaram embarcar porque estava alcoolizada e chorando. A mulher bêbada e chorosa. Alcoolizada. Não dá pra aguentar bêbada e chorando. Bêbada e chorona. Isoladamente, o isolado já é ruim, né? Ou chorando, ou bêbado já é ruim. Os dois juntos manda matar. Bom mesmo é aguentar um homem bêbado chorando. É verdade. É delícia. Eu não troco por nada. É uma maravilha. Marcelo bebe. Olha só, primeiro, tu nunca me. Não, desculpa, Marcelo, Alexandre, aqui rapidamente. Alexandre, antes que tu comece com a coisa toda. Nunca me viu bêbado. Eu tô falando em primeiro. Nome das mulheres, não tô falando meu só. Nunca me viu bêbado e nunca me viu chorando. Mas já deve ter tido um. Ao mesmo tempo. Não, mas parei um pouquinho. Pela primeira vez na história, nós temos que concordar com a Rodaica e com todas as mulheres que é insuportável graças um homem bêbado. Já isso teve aí. Um homem bêbado atrás de ti? Ah, tu não. Eu não. Ao ser detida, a jovem chutou um agente e cuspiu no rosto do outro. Marcelino, vai, Marcelino. Além disso, ela mordeu um dos policiais no braço. Ah, pois é. Deus. É verdade, o garçom disse que serviu para Megan várias doses de vodka e tequila, pô. Estavam falando de casamento, eu descobri que a despedida de casamento elas são de verdade mesmo. É verdade. Eu pensei que era de mentira. É verdade, assim. Temos imagens. Você vai também. Isso acontece. Temos imagens. Você não sabia? Essa aí tava se despedindo. Pensei que era só uma festa, sabe? Uma coisinha ali. Não. Sabe o que diz a notícia? Que ela tomou vodka e tequila enquanto conversava com vários homens no bar. Ai, vários homens! Aqui geralmente tem mais homem do que mulher no bar. É verdade. Entendeu? É verdade, acabou a notícia. Obrigado, Marcelinho. Estava ruim hoje. Não, Cid não estava. Estava, eu não gostei. A interpretação dele é horrível. Cala a boca, Cid. Ô, Cid Moreira, quem sabe tu volta logo mais às 18h57. Vou esperar. Para ler os salmos do dia. Para ler o salmo mesmo hoje, né? Hoje é para ler, hoje é para ler. É fantástico. Vai daí, Mr. P. Muito bem, pessoal. Sou o Lucas de Tramandaí, escuto o PB todo dia e resolvi mandar uma piadinha de Cristiano Manoel. Boa! É o Senhor Pi! É o Senhor Pi! É o Senhor Pi! Raios! Ah, eu vou contar a história na primeira pessoa. Tá bem. Eu. Eu, Cristiano Manoel. Muito bem, eu, Cristiano Manoel. Eu, a Maria se deu mal. E isto mesmo, meu caro querido Alexandre. Certo. Obrigado. Olha, eu tinha acabado de chegar em casa e vocês não vão acreditar, quando eu entro dentro da minha própria casa, eu tomo conhecimento de uma coisa que é realmente inacreditável e nenhum homem gostaria de passar. Pegou uma vizinho gritou para mim na janela, fui até a janela e ele disse para mim: Cristiano Manoel, tua mulher está a te trair. Estava com um homem agora mesmo dentro da tua própria casa. Havia ele aí dentro. Eu fiquei furioso, nem sequer olhei para minha mulher e decidi pegar a arma e sair para a rua. Ele disse que tinha acabado de ir embora. E atrás dele. E era atrás dele. Obrigado, Maurício Amaral. Peguei a arma e saí disparado na calçada. E assim cheguei na calçada, vi um homem bem armado. E lá estava ele com uma bíblia embaixo do braço. E eu pensei, é este padre que está comigo a mediar, é ele que está a pegar a minha mulher na minha ausência. Intuição, né, mano? Intuição de português nunca falha. Olhei para ele e perguntei para ele de forma violenta: de onde o senhor está vindo? E ele me respondeu: de casa do senhor. Eu matei ele. Uma e 26, fala, Cajerina. O Leandro Dickel mandou aqui os 10 países onde menos se trabalha no mundo. Não, onde se mais tem férias. Não. Onde menos se trabalha. Não é. Onde se menos se trabalha no mundo. Onde se mais tem férias e mais feriados, entendeu? O Maurício acabou de dar o primeiro lugar. Os Brasil, né? Óbvio. Em 10, não, eu entro décimo pro primeiro. Vai. Alguém tem dúvida que aqui... Acabou com a expectativa. Obrigado, Cajé. Obrigada, Maurício. Vamos para a próxima rodada. Há uma escancarada intenção da produção em te boicotar. É verdade. Não, só porque o Cajé é velho ultrapassado, não faria isso. É só porque hoje é o dia do museu. Não faria isso, cara. Em décimo lugar, na Dinamarca, são menos folgados, com 25 dias de férias e 9 de feriados. Em nono lugar, Portugal, aí, ó, Cristiano Manoel. É, eu estou recebendo esta dificuldade que temos por lá. 22 dias úteis de férias, com mais 14 de feriados. Depois, mais perto da Rússia, na Polônia, são 36 dias anuais de descanso, 26 de férias e 10 de feriados. Depois, na Inglaterra, na Áustria, depois é na Finlândia, em quarto lugar, na Rússia, em terceiro, na Lituânia, segundo lugar, na França, onde temos 30 dias de férias, mais 10 feriados, e o campeão do mundo em férias é o Brasil. Quantos? No país do samba, os trabalhadores gozam 30 dias por ano, mais 11 feriados. 11 feriados nacionais, né? 11 feriados tem mais, né? Cara, que são coisas diferentes, né, meu? Assim, ó, feriado é feriado, tá? O trabalhador não tem nada a ver com isso. Agora, férias. Férias é direito do trabalhador, cara. Sim, pois é, mas é que depende dos dias, né? Em Portugal tem 22 dias úteis. Mas aí é conforme a CLT dos países, né? 22 dias úteis não daria mais ou menos um mês? É, dá um mês. Não, mas não é 20 dias úteis. É 22 dias úteis, é 22 dias corridos. Só que, não é úteis. Só que os trabalhadores na Europa, de uma maneira geral, trabalham bem menos por dia. A carga horária é bem menor. Se estás a reclamar, vai para Portugal, então trabalha mais. Manoel, eu vou falar pra vocês o seguinte, ó, eu, por mim, tá, 30 dias de férias é muito. penso eu, que já hoje em dia, com a velocidade corrido dos processos assim, e tudo mais, 30 dias de férias é muito tempo parado. Mas é que eu acho que o mais importante é, é a carga horária diária, cara. E depois sou eu, por quê? Tu vê assim, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, as pessoas têm muito mais tempo pra elas e pra família. Ah, ok. Sim, pô, o trabalhador no Brasil aqui, no mínimo, é 8 horas, de 8 a 12. Sai de casa às 8 e mais horas, 4 né? pra se locomover. Se locomover, isso é o pior de tudo. Ou seja, tu precisa cada vez mais de férias. Não tem uma qualidade de vida condizente com o tanto de trabalho que tu tem. Exato, aí tu pode ter 22 dias de férias. Sim. Né? E não tem problema. Tu tem muito mais tempo diariamente pra ti, pra tua família. Mas historicamente, os países desenvolvidos vêm reduzindo o cargo horário de trabalho, né? Claro. Pra realmente ter menos férias e tem menos. Abre mais possibilidade de empresa. Exatamente. Enfim. Contrata mais turnos, né? Mais trabalhadores, mais gente trabalhando. Né? E o lance é que se a pessoa sai em férias 30 dias, cara, lá pelo 20º dia já não estão mais sentindo falta da pessoa na empresa. Né? Aí abre um precedente perigoso. E a própria pessoa perigoso, tá sentindo fica falta a dica de trabalhar, aí, Maurício, né, cara? Eu nunca saio 30, cara. Mas 20 dias é um prazo ideal. Dois assim, de no 20º dia, geralmente, tu já tá assim, pô, tá na hora de voltar. 20 dias é legal. É mas verdade. É legal tu ter 30 pra dividir em 10. Eu 20, vou discordar 15, de 15. Tudo isso. Eu acho também. Que tinha que ser mais de 30 dias de férias. Essa pessoa tem que desopilar do trabalho. E é muito triste o ser humano ter que ficar contando o dia pra voltar pensando que alguém vai substituir ele, porque a gente passa um ano inteiro trabalhando, dando sangue muitas vezes pelo trabalho, e aí tu tem que tirar a férias, ai meu Deus, e agora quem vai botar no meu lugar? Aí agora vai poder essa botar, é a realidade da imensa maioria dos trabalhadores. Por causa do país que a gente vive, sim, entendeu? Que não valoriza a mão de obra, então que não divide aquela carga horária e coloca uma outra pessoa tão capacitada quanto pra trabalhar mas junto. Não, mas tem a ver também com a qualidade e capacidade da pessoa, por exemplo, aquele garçom excepcional, se ele sai de férias, o restaurante sente a falta dele, claro. As pessoas vão querer que ele volte, entendeu? Não vai conseguir repor um garçom à altura. Aquele motorista de ônibus exemplar, entendeu? O cara, a empresa vai torcer pela volta mas dele. Mas pega o mesmo agora, exemplo. Agora, se o cara é meia boca, aí ele corre risco. Pega o mesmo exemplo do restaurante. A dedicação é inerente, claro, então ela lógico. Tem que existir independente de qualquer coisa, né? Mas que a pessoa merece claro que esses merece. 30 dias, porque eu já cansei de ouvir de pessoas assim, pô, agora que eu tava acostumando com o ritmo de não ter nada da cabeça, já não acordar trabalhando, eu já volto, porque tirou só 10 ou 15 dias, entendeu? É porque o desligar também é necessário. Demora 3 ou 4 dias pro cara desligar. Às vezes até mais, entendeu? O que eu ia falar do restaurante, Pia? Não, que o mesmo exemplo do restaurante, se o funcionamento do restaurante permanecer o mesmo e o lucro dele no final do mês for o mesmo, mesmo que ele sinta a falta desse funcionário, que muitos clientes reclamem, ele passa a não ter mais... o lucro dele não vai ser o mesmo. Aí os clientes vão abandonar o restaurante porque vão ser mal atendidos, então são uma série de... Nessas suposições assim, tem as duas chega coisas. Chega a ser uma certa tirania, né? A pessoa já sair de férias, pô, mas aí se eu tirar 30, será que eu vou... É isso que eu tô falando, que férias são essas. Isso não é férias, isso aí é um furacão passado, na cabeça da pessoa. No ano passado, quando eu arrebentei o tendão de Aquiles, dois dias depois da operação, o Fetter já tava me ligando, tá aí, meu? Volta quanto? A verdade é a seguinte, muito tempo atrás, quando as leis trabalhistas surgiram, nós não tínhamos tanta especialidade como nos dias de hoje. Então, o que tem que se repensar e se recriar novas leis, porque hoje, como a pessoa opta, escolhe, eu quero essa profissão, já não dá mais para ser tão ampla a coisa da carga horária tal. Claro que existem sindicatos específicos e tal, mas nós temos que repensar, porque o valor da pessoa é o quanto ela traz de qualidade, e não no tempo que ela fica lá. Sem dúvida. Cada profissão tem um tempo de desempenho para cada pessoa. É o que ela produz e não quanto tempo ela fica no trabalho. E uma pessoa trabalhando feliz vai produzir muito mais. Do que uma outra matamos pessoa. A charada. Boa! Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Egali coloca os classificados do pretinho para nossa audiência. Gostaria de oferecer o meu vestido de noiva. Olha só, cara. Pois é, amiguinhos, casamos e a grana encurtou. Dá azar vender o vestido de noiva. Não é fácil brincar de casinha, diz aqui o nosso ouvinte Bruno. Hã? Fica é o dica, Bruno, né? Que tá vendendo o vestido dele? Ele casou com... Ele pode ter casado com o vestido de noiva, por que não? Não. Só um pouquinho. Aí é bizarro. O Elton John casou, cara. Tá liberado o casamento, Maurício. Respeita. Só um pouquinho, deixa eu continuar aqui, ó. Pois bem, sou a única dona. Ah, tá, entendi. É que o e-mail é nome do cara e dela. Bruno-France. Enfim, sou a única dona, cara, comprei em uma loja em Torres. O vestido vem com cauda removível, duas alcinhas opcionais, saia de armação, véu, uma echarpe, modelo é tomara que caia, vem com as costas abertas, com um trançado atrás, a saia e a cauda tem bordado. Que loucura. Nossa, qual o tamanho do... Tô vendo, tô me sentindo dentro do vestido. Se houver interesse, encaminho as fotos do vestido. Pode mandar pra fora. E-mail para contato. Se tiver as fotos da lua de mel, também não tem. A alcinha... Perdeu a câmera. Alcinha removível. Alcinha removível. Lua de mel em Torres, perdeu a câmera. Perde, né, a câmera. O e-mail para contato para comprar este vestido. Este lindo vestido de noiva é bruno-france @hotmail.com. Como assim o traço? Não é o underline, é o traço. É, se era underline, era underline. Eu teria dito underline. Isso. Ai, cara. O cara que tem foto no Twitter lá dividido com a mulher, e-mail junto com a mulher, esse aí. É melhor estar no Presídio Central. Tá, mas é, eu concordo. Cara, eu não tenho nenhuma, eu não tenho isso, mas eu discordo de ti. Eu discordo. Hoje tu tem que discordar. O que a tua namorada pensa sobre isso, Potter? Eu não falo mais da minha vida. Ah, tá. Eu tava de folga, não vim aqui desse dia, eu tava de folga. Tem uma reunião. Amém, vamos nós ponto. Aqui, mais uma. Potter, mais quando uma... tu tiver um relacionamento sério na tua vida, quando tu tiver assim, tipo, uns 20 e poucos anos, que agora tu tem 12, né? Quando tu tiver, tu vai entender que não vai ser uma foto ou um e-mail que vai determinar a tua vida na intimidade. Boa, então a tua vida na intimidade, ela vai ter algumas regras que tu e a tua esposa, tua mulher, tua namorada, tua amante vão fazer, e que isso vai muito além de uma foto de um e-mail, isso, entendeu? É uma conta e conjunta, por exemplo. E o que o povo lá fora vai pensar da tua relação vai pouco importar pra ti, porque é o que verdade. Importa é o que ela é de verdade, entendeu? É verdade. E se eu fosse tu, vivia ela o que ela é de verdade enquanto te servia. Porque levanta daí quando tu não serve, tu vai trocar de mulher. Vai levantar. Depois dessa tu levanta. Barbada disso aí. A única coisa, Potter, tá tudo certo que a Rodaica falou, é que essas regras que a Rodaica falou, que vocês, o casal, vão estipular, tem um dia em que ela, a mulher, vai dizer essa regra não vale mais. Perfeito, o que dá certo. Ou o homem pode dizer pra mulher. E nessa hora, eles têm uma opção maravilhosa na vida. Sabe qual é? Separar. O recomeço. Sabe qual é o recomeço? Maravilhosa! O recomeço pode ser com a mulher que tu tá, se vocês de novo entrarem num acordo sobre as novas regras. Ou com mais uma mulher no relacionamento. Com uma outra mulher, tu termina aquela relação e vai viver outra vida. Olha a coisa boa que é a vida. Mas é o que eu prego. É o que eu prego aqui. Eu não prego casamento, eu prego a separação. Abraço pro prego da pata de elefante. Nosso ouvinte. Mais uma aqui, ó. Meu nome é Cláudio Rodrigues e tô vendendo baratinho o seguinte. Lá vem, é uma lista. Que beleza. Duas bolsas da Guess. Uma marrom e uma preta. Tipo crossbody. A gente não sabe o que é isso, mas a mulherada sabe. Rodaica. É aquela bolsa que fica assim, ó. Atravessada. Um, dois, três. Tu é gay. Só um pouquinho. Tu é gay que eu sei. O Peter não tava meio dia e meio no centro de Porto Alegre, na Esquina Democrática hoje? Não. Não, quê, Pia? Não foi lá. Tinha o beijaço. Tinha o beijaço. Parou. Tinha o beijaço. Eu não fui no beijaço, fui no mamaço. Beijaço em nome do movimento. É? Não, cara, não. Até porque tu tá naquela campanha. Quem né? Continuando aqui, o cara tá vendendo as duas bolsas da Guess por R$290. Aqui custa mais de R$450. Essas da Guess eu acho que... Ah, tá. Tá, ele tá vendendo também um iPod Nano, nova geração, touchable com 16 GB FM, a partir de a partir não, irmão, é 490. O cara é tão pica aqui. Não, ele tá drogado, esse cara tá, quer droga. Com certeza problema é com droga. Não acabar esse meio. Continuando aqui, ó, na loja custa R$650 esse iPod Nano. Motivo, voltei recentemente dos Estados Unidos, cheio de amor pra dar, trouxe os presentinhos pra mina que terminou comigo no dia seguinte. Porque acreditou numa amiga. Ó. Que lhe disse saber que eu estava com outra. Opa, lá. E até fofoca no anúncio. Só que esta mesma amiga deu em cima de mim. Vagabunda. É brabo assim, isso, né, daí. aí, Xê? Quando a mulher fofoqueia de tia que... Ela dá em cima de tia, é, né? E tu não quis nada porque respeitou, né? Deixa eu passar. É triste. É mesmo, pô. Isso eu não sabia. Porra, tu mandou muito bem. Não é regra. Não é regra, mas acontece. Mas acontece 99,9%. Agora, vocês percebam o quanto a mulher, quando ela tem alguma coisa que tá incomodando ela, ela não é interesseira, porque essa mulher podia ter pego todos os presentes antes. É verdade, Rodak. Tem mulheres que ficam com os presentes. Exato. Mas ia ficar mal pra ela. Mas ela já deu piti na chegada, já não quer ver nada, vai te embora daqui. O iPod Nano, né? Não, né? Aí ela falou assim, o iPod Nano, bem pequenininho, tu só... Epa! Opa! A Paola de Oliveira andou reclamando pra fazendo fofoquinha pra minha namorada. Ah, é? Paola de Oliveira. Tá namorando, Potter? É. Ué. Ah, não, a Paloma. Paola. Tu tá namorando? Paola de Oliveira. Não, ele se entrega, né? Dá pra voltar aí, volta, reprisar esse pretinho? A Paola de Oliveira anda ligando pra mulher do Porã. A Paola... Paola de Oliveira é aquela dos flatos do Dias? É, que acabou. Queridos, deixa eu continuar aqui, ó. O cara quer vender esse monte de coisa, então, fica, como é que ele diz? É brabo isso daí, além de ser acusado no que não fiz, e aí ele bota, se arrependimento matasse. Então ele fez. Fiquei pianinho, ainda tive que testemunhar a canalice de uma suposta amiga. Então nenhuma nem outra, vou passar pra alguém e partir pra outra, tá bem. Vendo bolsa, @gmail.com. Movendo bolsa, Maurício, @gmail.com. Ontem o Maurício na MSN com a venda bicicleta. E era o Pedrão, cara. Marcando. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Mais Igual Vivão para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Ó. Muito obrigado pela sua audiência. Você não sabe, mas você nos ouvindo nos coloca na condição de programa de rádio mais ouvido do FM no sul do Brasil. Não vejo ninguém na minha frente. Vocês podem parar agora um pouco, tu, Cagê e Potter, pode parar agora. Cagê tava me contando sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, aqui, Doutor Alceu, com o momento Bola nas Costas do programa. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Anda aí, Doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é Copa do Brasil, Doutor Peter. É verdade, Doutor Alceu. Vamos, Havaí. O Havaí vai pra cima do Vasco. Eu tô com o pressentimento que o Havaí vai meter o Vasco lá no Vasco. Em Vasco. É lá em Vasco. Esse é o problema. Fazer gol, campeão. Fazer gol lá. Esse é o problema. Qual é o problema? O problema é meter o Vasco lá no Vasco e chegar aqui com o salto aqueles do azul, preto e branco, sabe? Salto 12. Aqueles azul, preto e branco. Qual é a cor do salto? Azul, preto e branco. Pra falar em salto, hoje também tem Santos e Once Caldas, 1-0 Santos lá, e o Santos tá... É outro. Piscando. Once Caldas, ele tá invicto na Libertadores fora de casa. Fora de casa. E tem o time do Renteria, né? Também, né? É nóis. Eu vou dizer assim, ó, nada hoje me tira da frente da TV às 10 pras 10 da noite. Nada me tira da frente da TV às 10 pras 10 hoje. Hoje é a final da Liga Europa também. Não. A Sul-Americana. A antiga UEFA é hoje. É que o nome é Liga Europa. Liga Europa. É. Então, Porto e Braga. Em Dublin. Porto e Braga, em Dublin. E por falar em português, o Marta de Pire quer pagar 350 milhões pelo Cristiano Ronaldo. Ora, pois, estamos dispostos a negociar. Ronaldo. É o Ronaldo. Não, sou eu. E tem uma discussão na Alemanha, cara. Na Alemanha tem alguns jogadores da seleção alemã que são gays e tá tendo uma discussão interna no grupo pra ver se os caras dão a informação que os caras são gays ou não. Se assumem publicamente. E aí o capitão Lank, da lateral esquerda, que joga de tribo, diz que acha que não é legal. Ele é preconceituoso, porque a partir daquele momento eles vão ter uma cobrança dobrada. Ah, eu discordo absolutamente. O Lank fala isso aí, e alguns jogadores falam que não, que acho que tem que isso é uma bobagem, isso num país. Porque vaza, igual vaza, e vaza pejorativamente, entendeu? Quando vaza detonando com a imagem dos caras. Eu acho que tem que assumir, tem que botar pra fora e tem que fazer valer, tem que isso sobrepujar o preconceito. Tá certo. A força, a virilidade do futebol tem que se sobressair ao preconceito. Fica a dica aí, né? Fica a dica pro Adilson, pro Bolívar, pro Renan, pro Leandro Damião. Isso vai ajudar muito as pessoas que não estão em profissões de destaque assim, receberem exatamente. O respeito onde elas estiverem, né? Porque aí não é a questão da virilidade, né, que a gente tá falando. Viu, Sobes? Chato. Abre tudo, só. No Pretinho, quando é que isso vai acontecer, Bob? Se juntam todos de processo. Pois é, quando é que tu te liberta, Pretinho? Vai, vai, Sobes vai me processar, eu tenho que... Sobes tá perdendo tempo, Sobes. Tá perdendo muito dinheiro. Sobes, o Bolívar, o Adilson, o Marcelo Grohe, tem que abrir. Quando é que o pessoal vai abrir no Pretinho? Ah, eu já falei isso há horas aqui, né, pro Porã. Bom, doutor Alceu, o senhor terminou aí, doutor Alceu? É, o Inter comprou mais um, doutor Alceu. Quem é agora, doutor Alceu? O Siloé. Siloé. Siloé. Do Horizonte. Siloé. Do Ceará. Do Horizonte, é a revelação do Horizonte foi aquele time que fez um estrago no Flamengo, quase desclassificou o Flamengo, né? Era aí, pô, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu. Nosso muito colega obrigado, Humberto Xavier, que acompanha o futebol de perto, disse que esse Gilberto, que o Inter contratou do Santa Cruz, é o novo Fred. São baita centroavante. É. Tenho medo desses novos, alguma também, coisa. Também, né? Humberto Xavier é suspeito ainda por cima. Bom, eu quero mandar um abraço pro senhor Sérgio Roberto de Abreu, comandante-geral da Brigada Militar, que está ouvindo o Pretinho Básico neste exato momento. Deus livre. Muito obrigado, comandante, pela sua audiência qualificada e mande um grande abraço para seus homens aí da Brigada Militar, hein, todos comandante. Na rua, todos cumprindo o dever, cumprindo com o dever da Brigada Militar em defender o cidadão gaúcho. Major Amorim, Capitão Maciel, todo mundo que chega perto da gente aí para dar abraço e mandar tudo mais, daqui a pouco vai ter surpresas aí. Legal, tu conhece Beleza. Todo mundo lá, surpresa. Que bom. Vamos, hein? Dar uma girada, vai daí, Potter. Uma piadinha, vai. Piada do Potter! Apoio! Concreto Pinto, esse realmente é duro. E aí a Rodaica chega toda dengosa pro Fetter. Adoro. E fala o seguinte. Querido. Querido não, peraí um pouquinho, eu não sou querido. Né? Mas é hipotético. É hipotético. É, eu vou falar conforme o texto, porque eu não preciso revelar nossa intimidade, boa, né? Boa, revela, boa. Revela, revela. Como é que é? Tchutchuco, né? Não, não é. É tchutchuco. É pico roxo. Tchutchuco vem acompanhado de uma bomba. Como diz a piada. Grandão. Esse ano de Dia dos Namorados, compra um radinho pequenininho pra mim. Compra. Sabe um daqueles que vem com automóvel por fora? Ai, que amor. Agora a minha piada. Né? A mulher, aliás, chega no espelho e diz: ai, tô tão feia e gorda, preciso de um elogio. Aí o marido chega: você tem uma boa visão. O que tem aí nessa folhinha com esses desenhinhos tão bonitinhos? Vou twittar esses desenhinhos aí. Não, não precisa. Olá, pretinhos. Olá. Meu nome é Gláucia, somos de Santa Maria. No momento, eu e meu marido estamos morando no norte do país, Porto Velho. Meu Deus do céu. É. Já estamos aqui há mais de 2 anos e ouvimos o Pretinho pela internet. Mas no final do ano passado, a nossa TV a cabo, via Embratel, abriu algumas rádios. E pra nossa alegria, uma delas é Atlântida. Exatamente! O pretinho agora é sagrado, mesmo estando a 4 mil quilômetros de vocês. Que demais, hein? Gostaria que mandassem... Atlântida, é boa. Gostaria que mandassem um feliz aniversário pro meu marido, Sandro. E pra minha mãe, Edi, que mora em Dom Pedrito, né, no Rio Grande do Sul. Dom Pedrito, beijo pra tia Vera, tio Pote. O aniversário deles é dia 18 de maio. Hoje. Que no caso é hoje, que vem a ser hoje, 18 de maio. Demais, cara. Demais. Viram só como o meu genro e a minha sogra se dão bem? Eles nasceram no mesmo dia. Que beleza. Isso é legal, que sorte. Né? Muito obrigado por vocês lerem meu e-mail. Também mandem um. Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu querido. Para o meu marido, que se Deus quiser, até o final do ano estaremos voltando pro nosso querido Rio Grande do Sul. Muito bem. Um abraço para todos vocês. A valeu, Cláudia. Via Embratel. Sobre escutar o programa por internet, um beijo para um grande amigo, amigo do meu pai, e depois se tornou meu amigo também, que é o Bordinhão, lá da Alegrete. Ele é um cara que ajudou muito o FPAN, aquele torneio que tem na Alegrete lá, e é um grande amigo, faz um churrasco espetacular. Eu sou amigo do filho dele, o Douglas, e também amigo dele, que nos escuta pela internet. Lá em Dom Pedrito também, rapaziada, nos escuta pela internet. E Miami, rapaziada, nos escuta pela internet. E Marcos Pianos manda uma mensagem de texto dizendo que ele vai estar às 20 horas na apresentação do novo uniforme da torcida pro Figueirense. Hoje, né? Hoje no setor A do Orlando Scarpelli. De noite, às 20. É lá em Floripa, tá? E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Lá em Floripa não, querido. Aqui em Floripa. Fala, Porazinho! Uma piadinha! Piada velha do Porã! Apoio! Apoio! Motel Daqui! Tá com vontade? Daqui é bom! Ô, oh, beleza! Daqui é bom! Daqui é bom, né? Daqui é bom! Essa piada vai com um abraço pro Edenilson, que faz o Twitter do Frases Underline Pora. Tá? Frases Underline Pora, ele publica algumas frases que eu digo aqui no programa, bateu outras 3 mil que eu hoje. Não digo. E, enfim, se dedica muito lá e tal. Se você puder seguir Frases Underline Pora no Twitter. Tá bom? Tá. Hoje eu estava tomando um café no bar do Carlão, quando, desesperadamente, precisei peidar. A música estava bem alta, então eu calculei para soltar o gasoso em sincronia com o ritmo. Não deu outra. Lá se foi a feijoada. Ai, ai, o molho de repolho. E os ovos cozidos, sendo dispensados no ritmo da música, tipo um remix. Fiquei orgulhoso pelo peidão. Depois da música comecei a me sentir melhor e mais aliviado. Terminei meu café tranquilamente. Só então notei que todo mundo estava me olhando. Então lembrei que estava escutando música no meu iPod. Nunca mais tomo café lá. Tenho aqui alguns mitos e verdades sobre a prática de atividade física. Boa. Estou malhando com frequência e me alimentando bem, mas continuo engordando. Mito. Mito. Você está ganhando peso nos músculos, aumentando o chamado peso magro ou a massa magra, o que é bom. A prática de exercícios diminui sua gordura, o que é melhor ainda. Tô com bastante massa magra aí, Magnata. É preciso malhar todos os dias para ganhar músculos rapidamente. Sim! Não, mito. Os músculos precisam descansar de 24 a 48 horas para se recomporem. Sabia que o descanso é tão importante quanto o próprio exercício físico. Ao malhar todos os dias, a possibilidade de ocorrer uma contusão ou um outro problema muscular é muito grande. Isso os torcedores cobram dos jogadores inapropriadamente. Porque os jogadores também precisam descansar para jogar bem. Né? Para ter barriga tanquinho, é preciso fazer abdominais todos os dias. Sim! Não, é mito. Os músculos da barriga não são diferentes dos demais. E assim como os outros grupos musculares, precisam de 24 a 48 horas, como falamos agora, de descanso, para ficarem fortes e durinhos. Não adianta ter barriga de tanquinho se a torneirinha for pequena, né, gente? Depende, né? Não tem problema nenhum a torneirinha pequena. Os homens têm mais facilidade para ganhar massa muscular. Sim, verdade. Nada mais feito que mulher forte. Graças à maravilhosa testosterona. Oh, beleza. Os músculos dos homens se definem com mais rapidez do que os das mulheres. Tá bem, né? Quanto maior a dor após o treino, melhor o resultado. Não, é mito. Sentir dor pode ser sinônimo de trabalho muscular excessivo ou realizado de maneira errada. Tá fazendo errado, isso aí. Como quero perder peso, o ideal é malhar e não comer. Sim! Não, é mentira, é mito. O corpo precisa de energia para funcionar. Tem gente que vai correr, toma um copo d'água. Não pode. Aí não almoça, né? Não pode. Um sanduíche. Senão teu corpo não vai ter onde buscar energia para essa corrida, entendeu? E acaba aí debilitando outros órgãos. Fica a dica. Fica aí a dica. Certo, amiguinho? Sabe que esses tempos eu fui no meu querido amigo e cardiologista Alexandre Lieberman, que é corredor, corre bastante aí pelas ruas da cidade. Maravilhoso. Ele tava falando justamente isso, que a pessoa tem que fazer o exercício na intensidade num dia, descansar no outro. Se não for descansar, tu correu num dia, tu caminha no outro, tu faz o chamado repouso ativo. Entendeu? Tchê. E aí tem... Porque cada vez se comprova que a atividade física deve ser 6 dias da semana. Isso aí. Né? Uhum. E aí tu trabalha com grupos musculares diferentes a cada dia. E aí tu faz um dia com mais intensidade, no outro com menos. E tem um dia da semana que tu tem que realmente não fazer nada. Aí tu é nada. Ficar um amigo meu homossexual que quer tomar cerveja. Pra meu amigo homossexual faz o repouso passivo. É, boa também. Boa. Tá bem, queridos, eu acho que era isso. Não há tempo para mais muita coisa aqui no Pretinho Básico. Vamos ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência. E vamos fazer um acordo. Logo mais às 18, nós estaremos aqui. Esteja você também conosco. Fatos do dia! Fatos do dia! Fatos do dia! Para, assim, ó. A gente volta com os fatos do dia, ok? A gente volta. Duelo de frases. O duelo de frases tá aí. Um beijo pra Daiane e pro Vitor, que passaram na caminhonete. Ela gritou, acho que era o Pretinho que tava se referindo. E não necessariamente uma coisa ou outra, o pijama ou o Pretinho. Aí, bom, tô mandando abraço agora aqui, certo? E um beijo pro Paulo, meu primo, lá do Pedrito, que tá nos escutando também. Olha só, sobre fatos do dia, logo mais às 18 horas. Se tivermos aqui na frente do prédio da rádio hoje, quantas pessoas? Às 3 da tarde, 2.500 pessoas. Isso. 2.500 pessoas. Maurício vai contar. Pouco tempo, dá um pouco mais de tempo. Então. Tá bem, às 4 da tarde. O Maurício está ali na frente para contar. O Maurício vai estar ali para contar. 2.500. Não vou nem dar o endereço. Assim, o pessoal da Via Campesina que já veio protestar no centro, vem pra cá pro Moça da Tereza e fazer o grito de guerra é Flatus do dia. Vamos fazer o seguinte, ó. O Twitter do Pretinho, se em 10 minutos aparecerem 100 Twitters. Não, muito tweets, bom. Não, barbada. Não, Pi. São 170 mil seguidores. Pi. 5 da tarde, 2 mil. Eu não quero nada virtual, eu quero real. 2.500 pessoas às 5 da tarde aqui na frente da Atlântida. E o Twitter do Pretinho tem 187 mil seguidores. Não, eu digo mais, se 2.500 vierem aqui, o Patrola vem mostrar e bota na TV. Flatus do dia. Vocês avisaram o Girimum sobre isso? Uma pemba pra vocês. Os flatos do dia, que não tem. Ô, mais. Tá bom. Fim de mim. A vacalhada tira fora, né, meu? Não, Girimum. Fica tranquilo, tu tem outras coisas pra fazer, não, Girimum. Essa, meu. Tá me botando lá na Itapema agora, só falta essa. Acabou com a Itapema. Ele acabou com a Itapema. Ah, vamos ouvir o cabelo no espaguete. Vem aí o Geiso.